coração brasileiro. Plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra Tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado, de norte a sul. A vida é o rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito três olhos pro céu. Nasço da luz em que nasce o dia. Eu sigo o manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gogo, fiz minha fé com tijolo de barro. Mas um regulo me aveia com isso, quando é de noite na vida eu me esguicho, no vão do espaço de procurar. O coração que for brasileiro, faço capina, chumbo a cravina, quero alegria, quero alegrar. Ei, a vida ferve na cuia do tempo. Quem espera a dor não viaja no vento. Tanquei a hora do chão do momento. Nasci de manhã, o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar. Mais cedo que a vida fui trabalhar.